mostrando a sede desses matagais, derrubando homens e outros animais, devastando a sede desses matagais. Matagais, derrubando homens entre outros animais, devastando a sede desses matagais, devorando árvores, pensamentos, seguindo a linha. Foi escrito pelo mesmo lábio, tão furioso. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar,